Reduza para 2109 mais. 2109, 643. Tem um parapão de quadrilha aí, com gentileza. Juliette, 4148 vai atingir o 060. Esse é para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado LS. Reporte estabilizado, azul 4148. Sim, utilizando 2 mil pés, 1017, autorizado LS, azul 4148. No 643, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 235, limitado pela magnética 100 do NDB Simbra. Direita 235, limite a 100 do Simbra, gol 643. Estabilizado, Golfo 905. 05, chame torre 198, decimal 6 dúzia. Vai chamar a torre 186-1805, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, boa noite 05. Boa noite 05, Natal. Informação em curso é a Bravo, mas um minuto cópia, Natal. Corrigindo, é o Gunu 05 na aproximação? É, vamos pousar primeiro, depois eu vou para Natal. Afirmativo, Gunu 05, tráfego de avistada, informa o turbulência moderada. É, uma milha para cabeceira 10, altímetro 1017, 10, 17, já o trem embaixo travado? Dentro das condições, trem embaixo travado, 1805. Livre pouso, pista no 0, 170 com 15 ao vento, rajadas de até 2 nós. Ciente, pouso autorizado, boa noite 05. Estimativo TAM 3226 até o portão 07. Portão 07 pro TAM 3226. Eu no 606, prossegue. Estimativo 05 ao portão. Tenente pro 05, no 606. Gol no 643, esquerda para o 1180, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Esquerda 1180, 2000 pés, 1017, gol estabilizado localizador azul 4148. 4148, chame torre 118, decimal 612. 1186, gol no 643, esquerda proa 120, reporte estabilizado LS. Esquerda 120, informarei de LS, com 643. Salvador, boa noite, azul 4148, tá uma mira de externo, vamos dar com a pista. Estimativa azul 4148, altímetro no 017, já embaixo travada? Negativo, senhor. Reposição no baixar travada, informo turbulência moderada aí, uma milha para cabeceira 10, o vento 170 graus com 17 nós, rajada de até 2-3 nós. Aguarda apenas a pista livre, reposto quando baixar travada, o azul 4148. 74148. Gol no 805, no solo ao 53, livre à direita, táxi via Alfa Juliette até o portão 03, na minha escuta. Gente, livrando agora à direita, táxi Alfa Juliette para o portão 3, na sua escuta, 1805. Apenas confirmando, confere a turbulência moderada na aproximadamente uma milha da cabeceira 10. Turbulência negativa, senhor. Só o vento forte da direita, de 23 nós. 20 nós. Gente, grato até o portão 03 na minha escuta. Gente, grato até o portão 03 na sua escuta. Dois Salvador, 4148, passou externo, baixada travada. Estimativa azul 4148, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0. O vento agora 1170 graus, com 1170 nós, rajada de até 2-3 nós. Gente, pouso, pista 10, azul 4148. Taxi Golf reboque sinalizado. Ok, senhor, três sinalizados aí, boa noite, até a próxima, bom trabalho. Igualmente. para FR, Gol 643. Chame torre 198, decimal 612, 1643. 286, obrigado. Azul 4148, considere solo aos 56, tem táxi livre via Alfa Índia 01 no portão. Alfa Índia 01, Azul 4148. Torre, boa noite, Gol 643, passando externo, baixou e travou. Gol 643, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus com 14 nós, variando aí de 14 a 20 nós, ok? A intensidade. Algumas aeronaves pousaram anteriormente, reportaram turbulência moderada aí, aproximadamente uma milha da cabeceira no zero, ok? O Gol no 643. Quanto na aproximação, fica atento à informação. Ok, sinto nas posições, autorizado pouso na 10, Gol 643. O Azul 4148, a torre voltando. A sua escuta, senhor. Podem, por gentileza, informar se recebeu algum tipo de turbulência moderada na aproximação da 10? O Azul, no cruzamento ali da cabeceira, o vento varia bastante, está variando bastante, então fica um pouquinho turbulento ali. Mas, média a intensidade. Média intensidade. Grato, Azul 4148, pela informação. Justamente o ponto que as aeronaves estão informando. O Gol no 643 te copiou? Afirmativo, amigo. Obrigado. Equatriz no solo de Salvador 00, tem táxi via Alfa, reporte antes da táxi aí, Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 643. Voo 643 via Juliette, meia dúzia ao portão. Juliette, meia dúzia, voo 643. Boa noite, 96. Boa noite, 96. 96, controle. 896, chame 1-1935. Controle Salvador, voo 896. 896, identifique chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste no 017. Maré, 2017, afetando desvio à direita, voo 896. Entre após o ETAP. Após o ETAP, 896. Salvador Ground, boa noite, Europa Silent Force. 084, go ahead. Salvador Ground, Europa 084, 121 the small manner. On stand 12, 767 heavy, information that Bravo destination Madrid. We'll be ready for startup in about 2 minutes. Roger, I'm going to coordinate for level 330 to Madrid, Europa 084. Please confirm the gate you're parked to. You said 12, and I have here gate 10, sir. No, that's, sorry, it's 10 gate and 330 level. Please coordinate. Europa will call, ready for startup. Europa 084, are you ready to copy? Go. Sorry, sir, I didn't copy that. Are you ready? Yes, go. Okay, Europa 084, clear to Lima, Echo, Mike Delta, flight level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Imphal. After Imphal, you cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo position. Frequency of Salvador departure 119.35, tower 118.6, squawk 5110, Europa 084, read back with you, sir. Europa 084, clear to Madrid, Lima Echo, Mike Delta, 330, initial level, Alpha Zulu 10 to Natal, upper November 873.0, flat turn route. Expecting runway 10, after takeoff, left turn, took a departure, support transition. Rapid with Salvador control 119.35, tower 118.6 from the call 5110. 5190, Erie Beck is correct, you're up at 084. At gate 10, for push and start, contact tower frequency 118.6, sir. 18.6, thank you, up 84. Bom dia, 3597. 3597 Belém, altímetro 1097, formação em curso é a Bravo, guarde cópia, mais um minuto, cópia Belém. Tá tempo, copiou a Bravo, na sua escuta 3597. Trip 5317, pronto cópia? Afirmo, pronto cópia, 3317. Trip 5317, Salvador Belém, autorizado nível 360, via UP, Zulu 4141 na rota. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, prefiro saída Momo, transição, trova. 5117 no transponder, 109.35 o controle, Trip 5317. Sente copiado, autorizado Belém, nível 360, via UP, Zulu 41, decola da cabeceira 10. Primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Trova, corrigindo Tango Romeu, Oscar Vitoral. O transponder é 5117 e o controle 1935 para o Trip 5317. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento push, Trip 5317, posição remota do Pátio 1. Reporte, Aralto 5317, obrigado. Webjet 5899. É autorizado até o 050. Para o 050. Salvador, boa noite. 3520 da TAM, informação é a Bravo. Boa noite, 3520. Identifique e desça até o nível 060 na chegada Mari. 060, 3520.